Rádio Paranaíba AM, ZYL 284, 1380 kHz, Rua Atanásio José Gonçalves, 139, Rio Paranaíba, Minas. Regularize seu imóvel rural. Agora é lei. Propriedades com mais de 100 hectares precisam ter o georreferenciamento no INCRA para compra, venda, doação ou divisão de terra. Em Rio Paranaíba, você conta com a EFM Planejamento nos serviços de topografia e medição de terra. E também na hora de fazer o seu projeto de crédito rural. EFM Planejamento, o braço forte do ruralista em Rio Paranaíba. Rua Capitão Franklin de Castro, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3855-1643. O Sicoob Credicarpo está com taxas promocionais de consórcios para o mês de agosto. Essa é especialmente para você que deseja realizar o sonho do carro ou casa própria, reformar sua casa ou trocar de veículo, fazer a festa de formatura dos sonhos dos seus filhos ou uma cirurgia plástica, sem pagar juros. No consórcio de imóveis, você pode utilizar o FGTS e com taxa de administração de apenas 4%. Não perca essa oportunidade. Atenção, proprietários rurais. Está na hora de fazer a declaração do ITR. Procure já o Sindicato dos Produtores Rurais em Rio Paranaíba e faça sua declaração. Não deixe para a última hora. O prazo para entrega termina dia 29 de setembro e será cobrado multa para quem entregar com atraso. Fazendo a declaração do ITR no Sindicato dos Produtores Rurais, você concorre ao sorteio de um arreio completo, um par de botina da New Holland e uma furadeira. Informações 3855-1237. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade. A Polícia Militar de Rio Paranaíba registrou nesta quarta-feira uma ocorrência de estupro. O crime ocorreu no bairro Jardim Primavera. Um homem armado com revólver e encapuzado entrou pelos fundos de uma casa e rendeu a vítima, uma mulher de 21 anos. No mesmo momento, os policiais abordaram o suspeito dentro de um comércio no mesmo bairro. A princípio, acreditava-se ser o autor do estupro, mas após investigações, a autoria foi descartada. O suspeito abordado no comércio na Avenida José Mendes da Rocha estava com um revólver calibre 38, carregado com 5 munições. A polícia acredita que ele estava prestes a praticar outro assalto ao estabelecimento comercial. Ele foi preso por porte irregular de arma de fogo, sendo conduzido até a delegacia de plantão em Carmo do Paranaíba. Sobre o caso do estupro, o autor ainda não foi localizado. A vítima foi atendida. A Boa Compra é a loja de todas as famílias. Vende confecções diversas. Tem relógio Século e Mondai com 2 anos de garantia. Descontos em tecidos, toalha de banho, cobertores, bolsas, malas, sacolas, sombrinhas, capas de sofá. A Boa Compra, o ano todo oferecendo o melhor por você. Tem grande estoque de roupas para serviço. A Boa Compra fica em frente à Drogaria Cardoso, direção do GOI. E Visica, que agradecem pela preferência. Arte Brilho Cerimonial, empresa focada na realização de seu sonho maior. Vários anos de trabalho realizado com excelência. Busca aprender sempre para trazer o melhor para seus clientes. Diversos cursos já realizados, entre eles Senac, Missão Casamento, Estrelas 2017 e selo de excelência na área de organização de casamentos. Por tudo isso, entre em contato pelo WhatsApp 996656305 ou 998162159. Em breve, escritório próprio, Rua Barão de São Francisco, 280, em frente à clínica de especialidades. Seu receptor é daqueles que trava direto e fica fora do ar justamente na hora do seu programa preferido ou do jogo do seu time do coração? Chega de passar raiva com o canal de TV travando ou fora do ar. Nas lojas Unimagazine e Unicelular, você encontra a solução para desfrutar de uma TV com a melhor qualidade. E o que é melhor, por um preço que você pode pagar. Garanta um lazer de qualidade para a família toda. Maiores informações, Unicelular e Tecnologia, 3855-1169. E Unimagazine, 3855-1269. Em frente ao supermercado São Francisco. ZYL 284. Rádio Paranaíba AM. 1380 kHz. A rádio no coração do povo. Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. A apresentação foi de Kleber Ribeiro e Thaís Flávia. Áudio Gilberto Martins. Edição Thaís Flávia e Tiara Klein. Sertanejo de qualidade.